Jorge Salvador, boa noite, Corno 776, final 1-0, vai chato checar. Do táxi, Alfa Juliette, remota 13, remota 1-3 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-3 do pátio principal, 2-2. Salvador, TAM 3603. Prossiga, TAM 3603. Boa noite, amigo. É, nosso plano é para Guarulhos, o nosso estimado de Calcifórnia é 2240. Porém, a gente vai ficar falando um pouquinho antes, acredito. É, apenas poderia, a gente mesmo, confirmar a aerovia que o senhor tem para o nosso plano de voo e a saída prevista? Só um instantinho, 3603. Obrigado. Eu tô 3603, a rota prevista aqui que eu tenho é a Upzulu 44 pelo litoral. E a subida prevista é a da El Leda e após Eudes. Ok, obrigado, viu? Para. Com campo, para a série 2224. 2224, completa a aproximação ao passar Duna, chama a torre, mano 862. Completar o ILS, Duna, chamada torre 1826. Boa noite. Boa. 3560-1000 pés, nível LS, reporta estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado em LS, 1560. Boa noite, passarelo 2224, passando a zona. Boa noite, passarelo, reporte, passando externo. Boa tarde. O 776 é o Zulu 2, direito no Zulu. Olá, Salvador, boa noite, com 76, tá? 76, táxi autorizado pela Alfa e reporte. E reporte antes da Juliette. Pela Alfa, reporte antes da Juliette. Espera, baixar travado 2224 da passarela. Passarela autorizado pulo, pista 10, 130 graus, 089. Ele pouso, pista 10, 2224 passarela. 51. Recife 25, décima 1, no TAM 3197. aqui é a Alfa Vita, da presente voa direto a Aracaju. Direto a Aracaju, direto a Alfa Vita. No 776, o gate é o 4. Autorizado o ingresso pela Juliette. Ingresso pela Juliette, gate 4, 776. Solo ao Zulu 7, direito em Bojanó. Zulu 9, 204. Solo Salvador, passaria 2224, boa noite, Pedro. Boa noite, passaria 2224, táxi autorizado. Alfa Juliette para remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, 224. 560, autorizado pouso pista 10, 130 graus, 089. Leve pós na 10, baixo para a hora do estado, 560. Mantém 5 condições visuais, vetivão 0, correção altitude de 1500 pés, agressar na terminal Aracaju, chame o controle 120, decimal 3, bom voo. Boa noite, aciona a identificação da presente voa direto Duna, descida para 3 mil pés com 1014. 3 mil pés, 1014. Tá, 3. 3560, direito 29. Seu solo foi aos 219. 1219, 3560. Boa noite, tá bom? Boa noite, boa noite. Transmite da telefone, autorização, Guarulhos. Gente, boa noite, 85, aguarde um minutinho a cópia. Solo Salvador, 3560, livrando seu escudo. 3560, táxi Alfa, autorizado Alfa, Juliette, o gate é o 2. Alfa, Juliette, o 2, 3560. Confirma para o controle. Agora 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar está encerrado, chama Aracaju 20 decimal 3. Vai quebrar o sinal de controle. Agora 67 milhas nordeste de Salvador, mantenha o 055 e chama Aracaju 120 decimal 3. Chanel 6212, chama a torre no 9862, bom pouso. 286, Chanel 6212, boa. 3662, 10 mil pés, está livre LS, reporta estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado, 3662. 2, livre pouso, pista 10, 150 graus, 089. Livre pouso, Chanel 6212. Cópia. Diga, copia. Voo 985, Guarulhos, está autorizado o nível 360, via Apesulu 21 até Trive, após Trive DCT Poços de Caldas. A decolagem será da 10 com curva à direita, subida é a Arbor, com transição Elefa. O controle 119 decimal 35, acione 5070, gol no 885. Autorizado para o 360, apresento 21, após direto, decola da para Carbon, transição elétrica, será permitido ao controle, por 030 transponder, gol 1985. Correto, gol no 885, chame pronto para puxar e acionar. 3603, para a cópia. Escuta. 3603, autorizado Guarulhos. O nível é o 340, via Pesolu 44. Decolagem da 10 com curva à direita. Subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Eudes. Intercept aéreo Pesolu 44. Controle 119 decimal 35. Acione 5061. 340 autorizado para Guarulhos, aerovia Pesolu 44. Decola pista no zero, curva à direita, permita a saída da El, voa Leda, após Leda voa Eudes e intercepta, preservou 44. 1935, controle. 5061 é o transponder. TAN 3603. Correto, TAN 3603. E chame pronto para puxar e acionar. Poderá. Boa noite, aciona a identificação, voa direto Duna, descida para 3.000 pés, 1014. Tirar 6212 no sol 928, ingresse Alfa e Juliette, portão 5 nessa frequência. Alfa Juliette, portão 5, mantém reto, Tirar 6212. Salvador, boa noite, boa manhã, com você, ciente da uniforme, autorização Brasília. Estimativo, gol número 3, Brasília autorizado, 360. A rota Pesolono 7, decola da pista 10 com curva à esquerda, sai da Arbor, Elefa, controle 199, decimal 35, aciona 5067. Já. Vento para 1.50, autorizado direto, 1.450, 1.08 mais. Poderia confirmar o vento? 1.50 graus, 0.8 mais. Certo. Autorizado o pouso na 1.0, tá 3.662. E chame para puxar e acionar. Para. Pushback acionamento da 3.603. Autorizado, TAN 3603, chame táxi. Lateral táxi. 258, boa noite, aciona a identificação, direto Duna, DS3 no PES com 1014. Duna 3014, 258. Salvador, voo no 63, voo no 3. Prossiga, voo no 63. Confirme após decolagem do zero, a curva é à esquerda ou à direita? À direita. Direita, saída Arbor, Elefa, e após Elefa, fica interceptando a Pesão 17. Corrigido da Elefa, já intercepta a Pesão 17. Ah, sim, então foi entendido anteriormente, curva esquerda. Agora com a carta de mão, vai sentir o segundo dado. Não, negativo, é a direita mesmo. Ok, obrigado. Livre LFXA, o ajuste em Salvador 2014, reporte estabilizado. Reportaria, 4070. Abordo 4 horas e 2, alterna o galinho. Ciente, tá 3603, está livre o táxi pelo Pátio Índia, Juliette, o Pátio Índia aí no ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste é 1014, boa viagem. Agora o estado no 014, Índia 186 com a torre da 3603. Paulo, tá 3662, Livrona, Cisca. Tá 3662, boa noite, táxi pela Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa vai manter a posição antes da Juliette. Companhia, pode prosseguir, tá 3662? Afirmo, 3662, o gate é 8, tá livre, prosseguir pela Juliette. Sete. Para o posição 8, 3662. 1858, desce a 2000 pés, hoje 2014, autorizado. Final, ILS, que sem reporte de estabilidade. 2000, 2014, sobre a gente, sim, agora vamos mais longe. Gente, check-trem chama a torre 186, dúzia. 186, até já. Torre Salvador, azul 4070, final X-ray, pista 10. 070, continua a aproximação, reporte o certo. Reportarei. Torre Salvador, 3603, ponto de espera, pista 0, pronto, visual contrato. A linha qual separada, 3603? Eu, 3603. 130 graus, 089, autorizada a linha de falar separada.